sorte a cada momento. E a minha sorte eu vou esperar. Sendo muita sorte, você não encanto. Minha princesinha, eu sempre vou te amar. Quando a gente ama, a gente fica louco. Se eu estou louco, é porque quero amar. Mas quando as palavras vêm da tua boca, é na tua boca que eu quero beijar. Eu me sinto como outro homem forte. Te beijando é sorte e eu quero é mais. O meu sentimento é uma coisa boa. Me sinto mais forte pra poder te amar. Sinto o teu corpo no meu pensamento. Sinto o teu perfume em qualquer lugar. Vibração é forte a cada momento. E a minha sorte eu vou esperar. Sendo muita sorte eu sei. Sinto sua falta a cada momento. Eu vejo o jeito de você me olhar. Você me olhava e eu andava longe. Quando eu cheguei perto, então fui falar. Minha princesinha, onde tu estavas? Eu te procurava em todo lugar. Tu tava tão longe, eu no pensamento. Estava sofrendo a te procurar. Se você me ama, não estrague tudo. No mundo inteiro eu sempre vou te amar. Vibração é forte a cada momento. E a minha sorte eu vou esperar. Sendo muita sorte, eu sei não encanto. Minha princesinha, eu sempre vou te amar. Não me deixe só porque fico sofrendo. Vou te amar. Minha liberdade a cada momento. A cada momento é sempre te esperar. Poesia alegre, mulher encantada. Eu não quero ver outro no meu lugar. Começo da vida dentro de história. Mas infelizmente eu vou terminar. Eu sou um poeta, estou trabalhando. Tenho todo o direito. Eu sou MC Miller, contador de história. De uma princesinha aqui do Ceará. Sou MC Hamilton falando agora. Pode crer que um dia eu vou te amar. Vibração é forte a cada momento. E a minha sorte eu vou esperar. Sendo muita sorte, eu sei não encanto. Minha princesinha, eu sempre vou te amar. E aí, mano Miller? Só chegou, e a sua? Aí, mano, a minha não chegou, mas sei que um dia ela vai chegar. Valeu, mano. Pode crer, pode crer.